fare pensativa e bebendo, para esquecer meu sofrer, meu triste destino, quase, quase a chorar. Procurava esquecer, quando ele chegou, logo me avistou, sentou-se também, ficou triste ao meu lado, relembrando o passado, me chamando, meu bem. Eu tive pena ao vê-lo chorar, como chorei por ele também. Mas o mundo é sempre assim, sofri por ele, hoje ele sofre por mim. Hoje ele sofre por mim.